E aí, Bruno, responde o som aí. Beleza. Aí, Big Johnny, liga pros brother lá pra ir pra festa e tal. E aí, mano Dago, tudo bem? E aí, mano Júlio, tudo certo? Beleza. É o seguinte, vai rolar uma festa aí, moro? Cola lá. Aí, tô nessa parada aí, a gente se vê logo mais, falou? Beleza. Bronx? Não, é o Big Júnior, você quer falar com o Bronx? Aí, Bronx, é pra você. Pronto. Bronx. E aí, tudo bem? Agora, bem melhor. Fiquei sabendo que vai rolar uma festa. Como você ficou sabendo? A galera toda tá comentando. Ah, legal, então. Vê se você cola lá. Que som é esse que tá rolando? Ué, esse som é de uns mano meu aí. Demais. Gostou? Então ouve isso aqui, ó. Começou e não vai mais parar, MT Bronx. Pode acreditar, todo mundo da juventude, vamos chegar mais. Alegria está no meio do salão, deixa contagiar. Bolas gostosas chegando, passando aquele astral. Só não chega junto, quem está com a sua idade. O pensamento na lua, mano, não flutua. Esse é o som de rua, vem e pega a sua. Eu quero ver, eu quero só assistir. Se você tem a proceder, vamos chegar aí. E você que não precisa ser ninguém, se interfaça a sua festa, dance em qualquer palco. No meio de uma pista, dance do seu jeito, mas dance não desista. Esse é o tema, vê se liga, venha fazer sua festa. Se você tem capacidade, espero que consiga. Nossa festa começou. Pesado, sintonize sua mente. O tom é agressivo, mas é bem diferente. Rima, liras, verso, palavras, poesias. Eu sou um cara otimista, mas sem fantasia. É melhor a agressividade das batidas na cara do que as batidas insensatas de um coração vazio e uma mente fraca. Pode acreditar. Não aceite provocação de mais um babaca que quer zoar a banca, chutar o pau da barraca. Venha curtir sua festa, mas venha curtir na sua. Olha aquela mina lá, está quase nua. Nua? Sem treta, sem tiro, sem pilantragem. Despreze por um minuto esses governos corruptos, os racistas estúpidos, violências policiais e tudo mais. E tudo mais. Nossa festa começou. Bem, mas tenha consciência, desperta. Não entre numas com o seu colega. Sem treta, sem confusão. Tem uma parte do mundo que eu sei que não presta. Venha curtir nossa festa. Mas nunca se esqueça de que a vida não é uma festa. Em uma coisa eu estarei certo, te sentirás bem. Perceberás como é doce e amargo ser um rapper. Discriminado e amado pela sociedade. Mas essa festa é nossa, vem, fique à vontade. Em uma coisa eu estarei certo, te sentirás bem. Perceberás como é doce e amargo ser um rapper. Discriminado e amado pela sociedade. Mas essa festa é nossa, vem e fique à vontade. Hey! Essa festa começou e não vai mais parar.